Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, meu amigo Carlos Alberto Munhoz, de São Caetano do Sul, todos os amigos da equipe da Rádio Represa FM, exibindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho, viu? A Cristiane Lima Moreira também, ouvinte do nosso programa. A Maia Narciso, em Nova Olinda do Maranhão, também ouvindo o nosso programa. A Simone Santos, em Açailândia, o Yatlen, também, ouvintes da Marconi FM. Um abraço, toda a galera da Panificadora Júlia, todos ligados no Mundo Sertanejo. Meu amigo Chorão, meu amigo Chorão, a sua esposa Cleidmar, meu amigo Adonias, a sua esposa também, o meu amigo Osmar, a Vanusa, todos ligados no Mundo Sertanejo, acessando o site Rádio Estúdio Brasil, aí em Samambaia, Distrito Federal, ouvindo o nosso programa. Valeu, Chorão, todos vocês, essa família é muito bacana, são meus amigos, de vez em quando a gente se encontra por aí, em alguns churrascos, né? Eles sempre vão também aos meus shows. Valeu, Chorão, o Adonias, a Cleidmar, o Osmar, a Vanusa, todos vocês, muito obrigado, viu? Quem vai cantar bonito agora? Jorge Mateus, a pedidos da minha querida Vilma Fernandes, aí de Caetitu, município de Berilo, Minas Gerais. Ela oferece para toda a sua família, para todos os seus amigos. Jorge Mateus, cantam Flor. Flor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, flor, pra onde foi você, flor? Com seu perfume de amor, o que é que eu fiz de ruim? Eu não achei outra flor com a beleza e a cor que tem você pra mim. Deus fez a terra e o céu, fez você e o seu mel, e me fez só pra te amar. Eu sou seu colibri, te esperando aqui, e flor pra te beijar. Seu perfume de amor, o que é que eu fiz de ruim, minha florzinha? Eu não achei outra flor com a beleza e a cor e tem você pra mim. Deus fez a terra e o céu, fez você e o seu mel, e me fez só pra te amar. Eu sou seu colibri, te esperando pra te beijar. Maravilha, maravilha, quero mandar um abraço carinhoso aos meus amigos aí da Cidade FM de Castelo dos Sonhos, no Estadão do Pará, meu amigo Douglas Araújo, o Márcio Araújo, a Cristiane Vermute, a Tainá,

e a Rayane, todos da equipe aí da Rádio Líder FM de Simolândia, Estadão de Goiás. Aí nós temos audiência fantástica em Simolândia, em Alvorada do Norte. Um abraço, João Farias, meu primo, inclusive, né? Ele é policial militar aí de Simolândia, de Alvorada do Norte. Toda essa região ouvindo o nosso programa pela Rádio Líder FM. Meu amigo Gilmar Souza, nosso grande parceiro desde a rádio, desde quando ele trabalhava, né? Na Rádio Nova Dimensão, em Aciara. Um abraço aos amigos de Aciara, da Nova Dimensão, o Luciano Santos, Vilmundos, todos vocês da equipe da Rádio Nova Dimensão de Aciara. Audiência fantástica, né? O Gilmar Souza já fez parte da equipe de vocês. Hoje ele está na Rádio Líder FM de Simolândia, a cidade próxima, né? Toda a região aí de Simolândia, Alvorada do Norte, Posse e Aciara, toda essa região. Nós temos audiência fantástica, né? Muito obrigado a todos vocês. Meu amigo Fernando Antônio Girardi, da Difusora em Juara, Mato Grosso. Um abraço a todos vocês aí da equipe, o Zé Canhoto, a Vanessa, eles comandam o Tarde Sertaneja. O Zé Cordeiro comanda as manhãs aí da Rádio Difusora AM de Juara. Valeu, Antônio Girardi, muito obrigado a todos vocês aí, viu? Mandar um alô aqui para minha querida Lídia Silva, em Tucuruí, no Maranhão também, ouvinte do nosso programa. O meu amigo, os amigos aí de Zedoca, muito obrigado a todos vocês aí da Rádio 100, exibindo o nosso programa, muito obrigado, viu? Francisco Oliveira, da Rádio Difusora, muito obrigado pelo carinho. Os amigos da Aliança FM, em São Gonçalo, Rio de Janeiro também, exibindo o nosso programa. O meu amigo Adriano Martins, da Rádio Acesa, em Volta Redonda, também no Rio de Janeiro. Um abraço, Dudamel, da Clip.net, um beijo para minha querida Suzy Maciel em São Paulo, a Eli Moreira, muito obrigado a todos vocês pelo carinho, viu? Audiência fantástica. Minha querida Dilly Fernandes de Santa Luzia do Paruá, a Isa Torres, a Irineu de Brito, a Márcia Farias, a Patrícia Maiara, a Toinha, a Doralice, meu amigo Quinca Cabra Danado, Gorete Diogo, tantos e tantos ouvintes nós temos nessa linda cidade, aí do Estadão do Maranhão, muito obrigado a todos vocês, viu? Vamos de música, quem vai cantar bonito agora? Júlio César e Juliano, Sou Seu Programa. Você de novo com esse papo de internet. Diz que o sexo compromete. Só faz programa no computador. E nessa nova onda me esnoba, me desdenha. Diz que vai me dar a senha pra navegar no seu amor. Lá vem falando em deletar a minha ideia, pra virar minha cabeça numa realidade virtual. Mas eu prefiro o amor à moda antiga. Quero beijo, quero briga, quero emoção real. Love.com.br, eu não sei como escreve, não posso deixar recado. E-mail é meio complicado. Nesse love de internet, você clica, eu não clico. Quero amor bem agarrado. Lá vem falando em deletar a minha ideia, pra virar minha cabeça numa realidade virtual. Mas eu prefiro o amor à moda antiga. Quero beijo, quero briga, quero emoção real. do BR, eu não sei como escreve, não posso deixar recado. E meio, é meio complicado, esse love de internet, você clica, eu não clico, quero amor bem agarrado. E meio, é meio complicado, ilove.com.br, eu não sei como escreve, não posso deixar recado. E meio, é meio complicado, esse love de internet, você clica, eu não fico, quero amor bem agarrado. Muito bem, mundo sertanejo está no ar aí, meu amigo Chorão, a Cleidimar, o Adonis, o Osmar, a Vanusa, a Samambaia, Distrito Federal, todos ligados no nosso programa. Minha querida Amabile Cordeiro, e ouvinte da VGFM em Vargem Grande do Rio Pardo, Aldinei Pereira, todos da equipe, muito obrigado, viu? Nós temos uma audiência fantástica aí também nessa linda cidade. Aí Silvana Machado, seus papais no sítio, aí em São João do Paraíso, audiência fantástica. Nath Pereira, todos vocês, um beijo no coração, muito obrigado, viu? A todos vocês, ouvintes da Paraíso FM, o Valmiro Gomes, a Nilce, todos vocês da Paraíso, muito obrigado. Minha querida Maria Nilde, do Bar da Neide, em Presidente Venceslau, em São Paulo, também ligada no nosso programa. Toda a galera aí no bar, batendo papinho e ouvindo o nosso programa. É do Bar da Neide, em Presidente Venceslau, Estadão de São Paulo. Quem vai cantar bonito agora, Victor e Léo. A pedidos da minha querida Isa Torres, aí de Santo Luís do Paruá, para todos que estão ligados no programa. Victor e Léo canta, aliás, para a mamãe dela, Dona Maria também, né? Victor e Léo cantam Linha do Tempo, para todos os apaixonados. Eu te dei o ouro do sol, a prata da lua, te dei as estrelas pra desenhar o teu céu. Na linha do tempo, o destino escreveu com letras douradas, você e eu. Há quanto tempo eu esperava encontrar alguém assim, que se encaixasse bem nos planos que um dia fiz pra mim, você e eu. Vou dizer que nessas frases tem um pouco de nós dois, e não deixamos o agora pra depois. Quando te vejo eu me sinto tão completo por onde eu vou, e nesses traços vou tentando descrever. E mil palavras é tão pouco pra dizer que o sentimento muda tudo, muda o mundo. Isso é o amor. Tempo, o destino escreveu com letras douradas, você e eu. Há quanto tempo eu esperava encontrar alguém assim, que se encaixasse bem nos planos que um dia fiz pra mim, você e essas frases têm um pouco de nós dois, que não deixamos o agora pra depois. Quando te vejo eu me sinto tão completo por onde eu vou, e nesses traços vou tentando descrever que mil palavras é tão pouco pra dizer que o sentimento muda tudo, muda o mundo. Isso é o amor. Que nessas frases

Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Já estamos de volta ao Mundo Sertanejo, está no ar muita música, muita alegria no seu rádio. Minha querida Valdirene Rodrigues, Valdirene Rodrigues em Santo Luz também, não perde o programa. Ela é de Monte Dourado, do bairro Monte Dourado, né? Em Santo Luz do Paruá, ouvinte da Tropical FM, um abraço a todos da equipe, muito obrigado. Minha querida Cicinha, em Campos Sales, no Ceará. Ela interagindo comigo no Facebook, disse que não perde o programa. Muito obrigado, viu, Cicinha, da linda cidade de Campos Sales, no Ceará, ouvinte do nosso programa. Meu amigo Raimundo José, em Coelho Neto, Estadão do Maranhão, os amigos da Rádio 100,9. Valeu, Raimundo José, todos da equipe, o nosso muito obrigado, viu? Meu amigo Oliel, o Anito Oliveira, o Bideca, o João Camargo, a todos vocês da Capivari FM, em Abadiânia, Estadão de Goiás, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Um beijo aí para Deise Cristina, o Pablo. Tantos e tantos ouvintes nós temos nessa linda cidade. Juraci Pereira, a Cida Vieira, a Charlene Heleno, todos vocês, muito obrigado pela audiência fantástica e pela Capivari FM em Abadiânia, todos os dias às 13 horas, né? Valeu, Oliel, quero você pra mim, é sucesso lá também. Muito obrigado pelo carinho, pela parceria de vocês. Fernando e Sorocaba cantam Madri. Saudade, amor. Estou sabendo que aí na Espanha tudo é lindo. Você me deixou e aqui dentro meu coração ficou partido. Nessa cidade não vou mais sorrir. Que bom seria se São Paulo fosse do lado de Madrid. Yeah. No puedo más, mi corazón tá doendo aqui na solidão. No puedo más vivir sin ti. Volta logo pra São Paulo ou eu vou pra Madrid. Palmas pro meu parceiro Fernando. Que saudade, amor. Volta logo pro hemisfério sul do mundo. Fica sem você e mostrou o quanto é bom estarmos juntos. Sonho tão lindo é ter você aqui. Aqui. Que bom seria se São Paulo fosse do lado de Madrid. Yeah, yeah. Oh! Tá doendo aqui na solidão. No puedo más vivir sin ti. Volta logo pra São Paulo ou eu vou pra Madrid. Doendo aqui na solidão. No puedo más vivir sin ti. Volta logo pra São Paulo ou eu vou pra Madrid. No puedo más mi corazón. tá doendo aqui na solidão. No puedo más vivir sin ti. Volta logo pra São Paulo ou eu vou pra Madrid. Maravilha, maravilha, meu amigo João Rodrigues, da Liberdade FM, Sobral, Minas Gerais, programa todos os dias, das 7 às 8 da manhã, sucesso total. Meu amigo Cleison Ferreira, aí do Túlio Soares, também da São Sebastião Web, em São Sebastião, Distrito Federal, a Zilma Ribeiro, em Santa Luzia do Paruá, muito obrigado. A Natália Gomes, da Cristal FM, Oliveira dos Brejinhos, Bahia, exibindo o nosso programa. Um abraço, Rochinha, o Elenaldo Oliveira, a todos vocês da equipe da Vanderlei FM, em Vanderlei também, Estadão da Bahia, cidade de Vanderlei, Estadão da Bahia, onde Diego Valadares estará em dezembro, no mês de dezembro, ainda estão definindo a data, né? Estaremos fazendo um lindo show em Vanderlei, Estadão da Bahia. Um abraço a todos os ouvintes da Vanderlei FM. João Pedro e Rafael cantam para Suzy em São Paulo, para todo o Brasil, Vício Mortal. Feito brisa, você surge em meu lençol. No meu quarto vem formando um temporal. Se for sonho, não podia ser melhor. Dois molhados pela chuva de suor. Eu sonhei com isso um dia. Veio a se realizar. Seu amor pra mim é o sol que ilumina. Mesmo que fosse real, eu te amaria. Meu destino é ficar sempre com você. Eu iria até a lua pra te ver. Um sorriso no seu rosto é natural. O meu vício no teu corpo é imortal. Eu sonhei com isso um dia. Venha se realizar. Seu amor pra mim é o sol que ilumina. Mesmo que fosse real, eu te amaria. Seu amor pra mim é o sol que ilumina. Mesmo que fosse real, eu te amaria. Eu sonhei com isso um dia. Venha se realizar. Seu amor pra mim é o sol que ilumina. Mesmo que fosse real, eu te amaria. Seu amor pra mim é o sol que ilumina. Mesmo que fosse real, eu te amaria. Quero ouvir! Seu amor pra mim é o sol que ilumina. Mesmo que fosse real, eu te amaria. Maravilha, maravilha, mundo sertanejo, só alegria no seu rádio, minha querida Maria Eduarda Roldão, a Bruna Roldão e Vilhena Rondônia. Muito obrigado a todos vocês da Rondônia FM, em Ouro Preto do Oeste, Maria Clara, tantos e tantos ouvintes nós temos aí em Ouro Preto do Oeste, Estadão de Rondônia, ouvintes da Rondônia FM. Muito obrigado a todos vocês, viu? Vamos até o Estadão do Amazonas, onde nós temos aí em Humaitá, a Rádio 104, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Vamos até o Acre, onde nós temos em Porto Walter, a Rádio Ocidental FM, a Flavinha Pinheiro, todos da equipe. Muito obrigado, audiência fantástica. Quero Você Pra Mim, meu novo sucesso também. É muito, faz muito sucesso, muito tocada aí na Ocidental FM, em Porto Walter, no Acre. Muito obrigado pelo carinho, pela parceria de vocês. Valeu, Nonato Costa, Cabra Danado. Meu amigo Ed Machello, em Uberlândia, Minas Gerais, um abraço a todos vocês, meus conterrâneos do Estadão de Minas Gerais, Nilson Jackson, de São João do Paraíso, também ouvinte da Paraíso FM, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, viu? Quem vai cantar bonito agora, João Neto e Frederico, Lelele, a pedido da minha querida Maria José, em Posse, ela oferece para Carol, para todos vocês de Posse, toda a região aí de Posse, Estadão de Goiás, cantam Lelele, João Neto e Frederico. Sexta-feira fui tentar me distrair. Chegando na balada toda linda eu te vi. Você no camarote e eu rodado no pedaço, caçando um jeitinho de invadir o seu espaço. Não tenho grana, não tenho fama, não tenho carro, tô de carona. O meu cartão foi bloqueado e o meu limite tá estourado. Sou simples, mas eu te garanto, eu sei fazer o lelele, lelele, lelele. Se eu te pegar, você vai ver, lelele, lelele. Você jamais vai me esquecer, lelele, lelele. Se eu te pegar, você vai ver, lelele, lelele. Você jamais vai me esquecer. Sexta-feira fui tentar me distrair. Chegando na balada toda linda eu te vi. Você no camarote e eu rodado no pedaço, caçando um jeitinho de invadir o seu espaço. Não tenho grana, não tenho fama, não tenho carro, tô de carona. O meu cartão foi bloqueado e o meu limite tá estourado. Sou simples, mas eu te garanto, eu sei fazer o lelele, lelele, lelele. Se eu te pegar, você vai ver, lelele, lelele. Você jamais vai me esquecer, lelele, lelele. Se eu te pegar, você vai ver, lelele, lelele. Você jamais vai me esquecer. Vem, você com a gente, vai todo mundo, ó, quero aqui. Lelele, lelele, seu... Lelele, lelele, você. Lelele, lelele, se eu te pegar, você vai ver. Lelele, lelele, você jamais vai me esquecer. Ah, se eu te pegar, você vai ver, viu? Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Maravilha, maravilha, já estamos de volta ao Mundo Sertanejo. É isso aí no seu rádio, muita música, muita alegria. Meu amigo Paulo Terra, de São Paulo pro Brasil inteiro, vai cantar para vocês. Você me deixa louco. Posso te beijar, só aumenta o desejo de querer te amar. Você me deixa louco, está difícil pra mim. Pelo menos em sonho, vem me dizer que sim, que também quer me amar.